último dia. Seja bem-vindo a mais uma edição. As tuas penas são minhas. Vamos para mim e para mim. Muito mais que nunca. Calvo já cantou. Muito bem, são portanto 8 horas e 11 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris, como todos os domingos, no mesmo local, à mesma hora, Missão Qatar do Alto. Meus amigos, vamos então dar início à primeira parte deste meu programa aqui ao Folclore e começamos já com um tema muito, muito antigo, que é, o Rei Folclórico de Brabães, que tem por título Mariazinha. Vamos então escutar a Mariazinha. Thank you. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Ora, muito bem, foi portanto o Rocha Alcorque de Santa Marta de Portuzelo que vieram de escutar, meus amigos. Continuamos com o Malhão Descansado de Sotrocato, Guimarães. É para vocês escutar, vamos então escutar. Você passa, ah, a pode sua, bomba, cavalaria, você está aqui. Adhérent de la radio Arc-en-Ciel, contactez le 02 38 43 48 00. Pinheiro tão alto, com feio adoro, né? Appelle le 02 38 43 48 00. C'est du soleil toute la journée. Fiz a cama no sargaço, a travesseira no tojo. Thank you.

cordeiros, caixas e propagandistas. Temos cabritos, cabras, potos e cabrões, galinhas, frangos, coleiros, porcos, grandes e leitões. Nosso mercado está cheinho, como o povo é o que tem sustentado a maioria do povo. Se lhe faltava, isto era uma razia, todo o comércio fechava por falta de freguesia. Há peixe, espada, linguado e carapau, sardinha, daís, pescada, enguia, viva, calhau. Temos pescada, cabeça de cabatão, sardinha da remelada, panecas e camarão. Que lindo é, quer velhos e seu mercado, a senhora da saúde dá na mão de temporada. Há cobertores, fincas cobertas de seda, travessas e passadores, ninguém para doce e azeda. Temos babeios, tocas, carpins e cuecas, paninhos para tabuleiros, até pentes para careca. Nosso mercado está cheinho, como o povo é o que tem sustentado a maioria do povo. Se lhe faltava, isto era uma razia, todo o comércio fechava por falta de freguesia. Há ferrajolas e perfetos para sapatos, há ratoeiras de molas para caçar barbais e ratos. Há alfocadas, botas, boinas e bonés, feijão, arroz e batatas, camisolas e gilés. Que lindo é, quer bem no seu mercado, a senhora da saúde lá na moça de morada. Nosso mercado tem tudo de quanto há, é tem uma gaiola onde canta o sabiá. Se lhe faltava, isto era uma arazia, todo o comércio fechava por falta de freguesia. Se lhe faltava, isto era uma arazia, todo o comércio fechava por falta de freguesia. Se lhe faltava, isto era uma arazia, todo o comércio fechava por falta de freguesia. Se lhe faltava, isto era uma arazia, todo o comércio fechava por falta de freguesia. Ora, muito bem, foi portanto o conjunto do Típico Irmão Reais com o tema O Nosso Mercado. E agora tenho aqui uma dedicatória muito especial a fazer, que vai direitinho ao meu neto Xavier. Xavier, estás à escuta, há 18 anos, há 7, se não é mal. Donc, papi, e pense à toi. Donc, voilà, moi j'ai choisi, como d'habitude, Manuel Silva para te cantar os parabéns. Je pense que tu dois aimer, bah, de toute façon, il n'y a pas le choix. Bah, c'est comme ça. Bon. C'est pour toi, Sam. Pour Samuel. Oh là là là là là là. Bon, bah, excusez-moi, je me suis trompé. C'est encore un petit-fils. Mais là, c'est pour Xavier. Xavier, ça écoute, c'est pour toi. Bah, écoute la musique. C'est para ti, os meus parabéns. Hoje é o teu dia de alegria, fora ou no nosso país. Se tivermos muita saúde, nossa vida já é feliz. Deixa ficar as tuas quadras aos amigos que hoje tens. Por isso eu venho cantar para ti os meus parabéns. Hoje é o teu dia de alegria, com a família vais brindar. Neste dia que fazes anos, os parabéns te vou cantar. Deixa ficar as tuas quadras aos amigos que hoje tens. Por isso eu venho cantar para ti os meus parabéns. Neste dia que o Senhor fez, com devoção tu vais pedindo, só um ano de cada vez. Deixa ficar as tuas quadras aos amigos que hoje tens. Por isso eu venho cantar para ti os meus parabéns. ti, os meus parabéns, Xavier. Bom, vai ser tempo por toa. Espero que está em meia e esteja à escuta, senão, bom, vai até logo. De toda façon, sei como está. Bom, continuamos com mais música, meus amigos. Esta vez vai ser Carlos Pires, que vai entrar na sala. Vamos então ouvir aqui Carlos Pires. Não me deslevarás. com o meu violão. Ao ouvir meu amor ao passar, sinto palpitar o meu coração. Meu coração palpitou e disse baixinho, ela não mentiu. Meu coração palpitou e disse baixinho, ela não mentiu. Deixei de ser teu amor. Um abraço eu te dei e nunca deixei de ser teu amor. Morena, tu tens dó de mim. mais do que eu, mas isso não pode ser. Agora falas para outro, eu agora é que vou ver. Não és mais do que eu, ficas a saber. Mandaste-me embora, vais-te arrepender. O teu coração já não pode amar. Não és mais do que eu, não és mais do que eu, custo que custar. Não és mais do que eu, ficas a saber. Mandaste-me embora, vais-te arrepender. O teu coração já não pode amar. Não és mais do que eu, não és mais do que eu, custo que custar. Me fizeste uma desfeita, fizeste-me desfeitar. Agora é meu rico amor, com beijos tens de pagar. Não és mais do que eu, ficas a saber. Mandaste-me embora, vais-te arrepender. O teu coração já não pode amar. Não és mais do que eu, não és mais do que eu, custo que custar. Vais-te arrepender. O teu coração já não pode amar. Não és mais do que eu, não és mais do que eu, custo que custar. Não és mais do que eu, ficas a saber. Mandaste-me embora, vais-te arrepender. O teu coração já não pode amar. Não és mais do que eu, não és mais do que eu, tão belo, ficando imensa beleza. Meu coração é um castelo, onde guardo toda a certeza. Amor, amor, serás para mim, eu serei para ti, nós seremos para nós. Fazem encantar. Se eu fechar desses teus olhos, que me fazem apaixonar. Amor, amor, serás para mim, eu serei para ti, nós seremos para nós. Amor, amor, serás para mim, eu serei para ti, nós seremos para nós. Eu vou namorar para ti, sinto grande alegria. Já dei as graças a Deus, agradeço à Virgem Maria. Amor, amor, serás para mim, eu serei para ti, nós seremos para nós. Amor, amor, serás para mim, eu serei para ti, nós seremos para nós. Serás para mim, eu serei para ti, nós seremos para nós. Thank you. uma vingança, vou procurar a maneira. Vou poder tomar vingança para ser minha vida inteira. Para ser minha vida inteira, porque não posso deixar. Vou procurar a maneira, maneira de me vingar. Isso é que não sei. Vou me vingar na mansão que eu amei. Que vingança é que é? Isso é que não sei. Vou me vingar na mansão que eu amei. A vingança que eu te faço não te posso explicar. Se me vingue é por amor, porque te quero amar. Porque te quero amar. Que não me saiba lembrança. Para que tu sejas minha, vou fazer uma vingança. Que vingança que é? Isso é que não sei. Vou me vingar na moça que eu amei. Que vingança que é? Isso é que não sei. Vou me vingar na moça que eu que não sei. Vou me vingar na moça que eu amei. Que vingança é que é? Isso é que não sei. Vou me vingar na moça que eu amei. Vou me vingar na moça que eu amei. Vou me vingar na moça que eu amei. Vou me vingar na moça que eu amei. Ora, muito bem, são 9 horas e 32 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris. Vamos então dar seguimento ao fado. Ah, como sabem, é o fado agora, portanto, é para vocês escutar. Vamos escutar então o fado. Que eu já tinha da minha alegre casinha, tão modesta como eu. Como é bom, meu Deus, morar assim no primeiro andar, a contar vindo do céu. O meu quarto lembra um ninho e o seu teto é tão baixinho que eu, ao ir para me deitar, abro a porta. Discreto, digo sempre, senhor teto, por favor, deixe-me entrar. Tudo podem ter os nobres ou os ricos de algum dia, mas quase sempre o lar dos pobres. Salto da cama e ao som dos pregões de alfama trato de me levantar, porque o sol, meu namorado, rompe as frestas no telhado e a sorrir vem me acordar. Corro então toda ladina na casa pequenina, vem dizendo o sol tristão. Dá saúde e faz crescer, diz o povo e tem razão. Tudo podem ter os nobres ou os ricos de algum dia, mas quase sempre o lar dos pobres tem mais alegria. Thank you. Corro então toda ladina na casa pequenina, vem dizendo o sol tristão. Deitar cedo e cedo erguer dá saúde e faz crescer, diz o povo e tem razão. Tudo podem ter os nobres ou os ricos de algum dia, mas quase sempre o lar dos pobres tem mais alegria. Ora, muito bem, portanto, meus amigos, já mais um ano aniversariante, portanto, o Sr. Fernando Valente também está de parabéns, hein? Portanto, a família toda e a sua irmã deseja-lhe um bom aniversário e continuação para muitos mais. Da minha parte também bom aniversário. E pronto, tudo o que resta, se a boa ancora, a santé de l'anniversaire, hein? Ok? Bom, escolhi aqui para ele, penso que vai gostar, a Amália, com o tema Fado Português. Mais uma vez, para o Sr. Fernando Valente, parabéns. Vamos então escutar a Amália. Quando o vento mal comia e o céu mais prolongava, namorada de um veleiro no peito do marinheiro que estando triste cantava. Estando triste, cantava. Ai, que lindeza tamanha, meu chão, meu monte, meu vale, de folhas, flores, frutas de ouro. Se vês terras de Espanha, areias de Portugal, olhar ceguinho de choro, na boca de um marinheiro, de frágil barco veleiro, morrendo a canção magoada, diz o pungir dos desejos, do lábio a queimar de beijos, que beija o ar e mais nada. Que beija o ar. E aqui te faço uma jura, que eu te levo à sacristia. Ou foi Deus que foi servido, dai-me no mar sepultura. Ora, embora outro dia, quando o vento na engolia e o céu

Natal, alegram-se as crianças, o Pai Natal voltou com montes de lembranças. É Natal, o mundo iluminou-se. Ser fadista foi meu sonho. Ora, muito bem, portanto, é bom ter o prazer de escutar Jorge Ferreira com o tema Ser Fadista Foi Meu Sonho. E é da parte da senhora, da esposa do Sr. Fernando Valente, pediu-me outra canção, mas não a tenho aqui, portanto, penso que esta que deve fazer o efeito, portanto, também é uma canção muito bonita, e portanto, a esposa do Sr. Fernando Valente deseja-lhe tudo de bom e bom aniversário. E para saúde e continuação para muitos mais, não é? Este é aquecimento mesmo, não é? Pronto, e que prepare uma festazinha, porque um aniversário, meu amigo, é? E assim, portanto, bom, vamos escutar então Jorge Ferreira com o tema Ser Fadista Foi Meu Sonho. E foi a pedido, como disse há pouco, da esposa do Sr. Fernando Valente. Desculpe não ter aqui o disco que a senhora pediu, mas ficará para a próxima vez, ok? Bom domingo e bom aniversário, Fernando. Mas não foi este o meu fado, Deus traçou-me outro caminho, cheio de amor e carinho, fez-me andar para o outro lado e abandonei a guitarra. Despedi-me, fui para longe. Deixei tudo que gostava para responder à chamada, pois o meu destino é ser longe. Deixei tudo que gostava para responder à chamada, pois o meu destino é ser longe. As saudades que eu senti, descrevê-las já não sei. Mas esta vida de luz que a verdade nos conduz, mandei-a que eu deixei. Não chorem pelo meu fado e de mim não tenham dó. Só feliz e só por isto, entreguei-me tudo a Cristo, nunca mais me senti só. Só feliz e só por isto, entreguei-me tudo a Cristo, nunca mais me senti só. Não chorem pelo fado e de mim não tenham dó. Só feliz e só por isto, entreguei-me tudo a Cristo, nunca mais me senti só. Só feliz e só por isto, entreguei-me tudo a Cristo, nunca mais me senti só. Ora, muito bem, foi portanto Jorge Ferreira com este tema que vieram de escutar, que foi a esposa do senhor Fernando Valente, que oferece a seu marido, que deseja tudo de bom, sobretudo saúde da boa, e continuação para muitos mais. Mas eu agora também tenho aqui a música dos parabéns, mas é um bocado mais típica, pronto. E da parte, portanto, da sua irmã, da sua esposa e também da minha parte, vamos oferecer também este tema ao Sr. Fernando, que

persiste em me envenenar. Ai, dessa noite veneno persiste em me. Muito bem, meus amigos, são portanto 10 horas e 2 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris. Foi portanto a Amália que terminou a minha emissão com mais um tema que se chama Abandono o Fado Português. Claro, ela faleceu, é normal, bom, mas fica sempre nos nossos corações uma grande fadista como a Amália. Portanto, meus amigos, temos a desejar um bom domingo cheio de amor, paz e alegria. Espero que passassem duas horas fantásticas junto da minha companhia, assim como eu deste lado com vós. Não podia ser melhor. E mais uma vez um bom domingo. E até domingo próximo, se Deus quiser. Daqui até lá, portem-se bem. Boa saúde para todos. E mais uma vez, muito obrigado da vossa fidelidade à minha emissão, assim como todas as outras que passaram nos estúdios da Rádio Arco-Íris. Bom domingo a todos e até domingo próximo, se Deus quiser. La radio 100% différente. 100% différente. Pour votre plaisir. Oh, et où courez-vous? Faire de bonnes affaires. Ben où ça? Aux établissements Mariano. Toute l'année, des prix en fête, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un choix de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez apprécier et consommer avec modération. Établissement Mariano, 1 rue de l'Orme Gâteau, à Sémois. Téléphone 02 38 22 12 22.